fala da terra que eu amo. Não é preciso muita inspiração, basta olhar para os lados, verão, os verdes dos campos, grandes plantações, símbolo nobre da natureza, a garça branca, meu azulão, um povo humilde que canta e é feliz. Não sabem negar um pedaço de pão. É assim a cidade do meu coração. É assim a cidade, paz e união. Verdes campos são cafezais, seus animais, povo que luta, batalha e se esforça, enobrecem o nome da nossa união. É assim a cidade do meu coração. Cidade, paz e união. É assim o coração de quem vive em Garça.